aquecendo. Vai aquecendo. É o pique novo, vai! As faixas a seguir são de frequência pura. Certifique-se de que a equalização de sua aparelhagem encontra-se em flat e os graves e agudos zerados ou a 0 dB. Bota ré e vem de mim. Bota ré e vem de mim. Vem de mim.